Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui no Azila Cast e finalmente... Saiu da hibernação, até que fim! Aquela música do rock tocando, né? Eu sou o Joel Suki e eu sou o surfista Fred Mercury prateado. Manuel, você tá fazendo efeito, meu irmão. Surfista prateado, puta que pariu. Fred Mercury prateado. Fred Mercury, meu Deus do céu, ainda tá ajudando os outros ainda. Ficou massa, velho. Personagemzão ali. Que é Samuel Ragnos. E depois de muito pensar, já verifiquei que o Azila é os Guardiões da Galáxia da Podosfera, rapaz. É, e certeza que é, mas... Puxando um saco! Mas é verdade, pô. Ah, tá bom. É, a negada tenta fazer um negócio bonito, cria uma pauta, aí no final é tudo improvisado. É. Fala, ô Giovanni! Eita, caralho! Ô Giovanni, faz tanto tempo que ele não grava Azila que ele não sabe nem pra onde é que vai. Eu sou o Giovanni Araújo e vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Nós vamos explorar todas as galáxias junto com os Guardiões, principalmente as regiões de Lugar Nenhum, a Galáxia Alpha Beta, Centurion e Friendzone. Essa aí é a mais perigosa de todas, né? A área de Friendzone. E eu sou o Neto Maru e pra mim o Thanos tem as melhores piadas de sarcasmo da Marvel. É, e no episódio de hoje, voltando, né, a gravar, finalmente, né, mano? Olha aí. Ô, putaria. Depois de um pequeno hiato, né? Cara, tava até esquecendo como é que editava, né, mano? Essa gravação aqui, temos que agradecer ao Dinho, que ficou perturbando direto pra voltar, e o filho da puta que perturbou pra voltar. Não, de novo. Sumiu, né? De novo, teve um problema particular. Guerra dos Tronos. Vulgo caganeira. E hoje a gente vai falar sobre o universo cósmico da Marvel. Vamos falar sobre o universo obscuro do universo galáctico da Marvel, né, velho? É isso aí. Tem muita gente que não conhece. Né? Muita gente mesmo. Primeiro personagem que eu quero falar aqui, que eu acho que é o mais famoso, né, mano, do universo galáctico da Marvel. É o Surfista Prateado. Surfista Prateado, eu acho maneiro, velho, cara. Tá prateado! E nunca vamos ver, por enquanto, um filme dele... Sozinho, né? Não, da Marvel Studios. Não vai ver nunca. Pode até sozinho, mas... Ele não... Ah, tá, porque é da Fox, né, o estúdio. Agora, meu filho, a briga agora tá ficando feia, né? Mas o Guardiões, ó. Deixa. Quarteto Fantástico, velho. Ele não já vai voltar, não, mano, pra Marvel? Faz quanto tempo que o filme saiu? Não, não vai voltar pra Marvel, não, que fizeram um filme aí. Tem 3 meses que fizeram um filme. É, mano. Eu vi uma notícia aí que estavam escalando o elenco já, não era, não? Escalando? Já filmaram? É. Onde, mano? A Mulher Invisível vai ser aquela repórterzinha lá do House of Cards, a Mulher Invisível. Como é que é, mano? Vai ter um filme? Tem uma minazinha. Já tem, mano. Gravaram. O Didi tá até frescando aí, mano, que gravaram o filme em 3 meses, mano, um novo quarteto. Já acabou, é isso, mano. Como é que não mostraram um trailer desse bicho na Comic-Con? Chama-se Eu Estou Apavorado com a Marvel, meu irmão. Caralho. Eu estou desesperado e não quero perder os direitos. Exatamente. Faz qualquer porra aí que se der direto, vai direto pra home video. Olha só que situação, vai direto pra DVD. Porque o Quarteto Fantástico, desde o primeiro, que é uma bosta, né, meu filho? Não, o Quarteto Fantástico, ele tem uma proposta muito boa. O problema é que é difícil. O problema é que é ruim, né, meu filho? Como é que é ruim? É difícil, cara. É um problema que todos eles sabem o que é. É porque o Quarteto, Didi, o problema do Quarteto é porque ele é muito sessentista, né, mano? Ele é muito anos 60, doido. É, não, viu, mano? O problema do Quarteto é porque ainda não conseguiram encaixar ele, mano. Porque tu é doido, o Quarteto, mano, na mão de uma pessoa boa, mano. É. Esse bicho tem histórias fantásticas demais, mano. É, então tu é doido, Tu já leu, vocês já leram o Guerra Civil? Sim. Tu é doido, Mac. Guerra Civil, mano, é um exemplo, mano, de porque no Guerra Civil um dos personagens que estão na frente é o Reed Richards e o Tony Stark. E né? Ele tá contra a própria mulher, o Reed Richards, ele tá contra pois a sua. Pois é, mano, tu é doido, mas tem umas paradas muito massa, mano, aqui dali, mano. Eu me lembro que tem umas cenas, mano, que ele briga com a Sue porque ele diz isso. Que a mente dele trabalha tão rápido que pra ele poder conversar com um ser humano normal, ele tem que, tipo, desacelerar o pensamento dele. Isso, pra poder transmitir o que ele pensa com palavras, mano. Aí isso aí, só isso aí dá pro cara tirar um naipe do poder que só o Senhor Fantástico tem. É doido, mas muito é, foda ele. O surfista prateado, ele tá no Guerra Civil também, participando lá. Ah, não, o surfista não tá, não. Ele tá vagando, né, pelo universo aí. É porque o quarteto, ele tanto interage com o universo normal da Marvel, né, que é na Terra, como também o universo cósmico, né? Sim. Porque o Reed Richards, ele tem esse lance de criar portais, de criar naves, essas coisas assim pra viajar pelo espaço. E tem muitas histórias bacanas, entendeu? Envolvendo isso aí. E dentre elas tem a do Galactus, né? Que vem invadir a Terra e tudo. É, que já o Galactus, ele já é colado ali com a história do surfista prateado também, né? É tipo, o Galactus é tipo o chefe chato que o surfista prateado tem que trabalhar, entendeu? Meu Deus do céu. Ele é obrigado a trabalhar pro chefe chato. O cara é o escravo, pô. Olha a situação do cara. Pois é. Ah, porque o surfista prateado, ele tá lá no planeta dele, né? Vivendo tranquilamente ali. Como é que era o nome dele? Era Norin Rádio, o nome do cara. Isso. Ah, pô, o cara saber decorado é foda. Decorou, né? Norin... o bicho tá preparado. É, aí chega lá o Galacto e diz assim... É, eu fudei com todo mundo aqui, sei o que e tal. Se teu planeta é só massa, né? Mas, gente, é aquele velho problema. É má interpretação do Galactus. Galactus é uma força da natureza, um ser que natureza? Elimina planetas. É, natureza, sei lá, do universo. Universo. Não acredito, universo. Vai fazer o PC ter outro orgasmo. Quer dizer que o Galactus é o Godzilla cósmico, é doido? É por aí. Ele é... Nossa, que comparação de esdrúxula. Mas o que, na verdade, o Galactus, a função dele é exatamente isso. Ele chegou um planeta que tá na hora de ir embora, ele vai lá e vê. Ele é um usurpador de planeta. O que aconteceu com a Terra é que a Terra se revoltou contra ele e conseguiu vencer. Mas, teoricamente, a ideia chegou, o planeta vem, ele vai lá e elimina, entendeu, cara? O problema da Terra foi porque eles quiseram reagir, cagou o pau. Aí foi estragado, tudo certo era pra acabar com a Terra, entendeu? Fizeram manifestações dos 20 centavos. Ele chega lá no planeta do surfista e diz... Não, eu vou comer teu planeta aqui, todo filho da puta, não sei o quê. Aí ele destrói tudo, mas deixa só o surfista lá. Ah, agora tá aí trabalhar aqui pra mim, né? Porque eu sou um foda, né? E transforma o surfista no arauto dele, né? É, aí o surfista vira ganhar a prancha, né, e tal. Quem dá a prancha pra ele é o Galactus, né? É, mano, depois que eu descobri o que era um arauto, mano, em todo jogo de RPG eu fazia o Manel ser meu arauto, mano. Caraca, mandei o arauto neto, olha. Putaria. É, mano, tu é doido, mano. Nos tempos medievais, o cara tem um arauto, era útil demais, mano. Tu é doido. A aparência do surfista prateado eu acho maneiro, ó, mano. O naipe do desenho dele, agora o Galactus, mano. Porra, é aquela, bicho. E é a aparência mais simples do universo, né, mano? Do surfista. Pois é. É, o do Galactus é a aparência mais bizonha do universo. Enquanto a do surfista é a mais simples. A do Galactus, eu acho que o roteirista, quando criou ele, tentou imaginar uma coisa que ninguém pensaria, né? Tipo um cara com um balde na cabeça, com um bocado de arames rosa saindo por ele. É muito bizonho, doido. Mas a gente vendo assim a aparência do Galactus, ele é muito parecido com os... Celestiais. Dos Celestiais. Eu fiquei calado pra ver até onde ele ia. Ele ia falar, não, dos Colossos, do Colosso, eu quero ver. Não, o pior é que tá na minha cabeça é Colosso, eu não. Tava lá, né? Tava quase. Eu só tô querendo ver pra onde ele vai. É Celestial. Lembra muito a aparência dos Celestiais, dos quadrinhos mesmo, entendeu? Que eu fiz uma pesquisazinha também. E vi a aparência deles e o Galactus lembra muito a aparência dos Celestiais, viu? Aí o cara vai fundo, viu, mano? Celestiais, velho. Quem são esses caras, mano? Não, vamos lá. O Celestiais é uma outra coisa, que é um outro tipo de origem. Porque o universo Marvel... Esse, ó, você tem uma ideia. O primeiro contato que eu tive com o Celestiais foi, porra, ainda na época dos heróis da TV, cara. acontece. É, porque foi um rolo que tava. Eu tava misturado. Era show, viu, Doug? Era misturado com Adam Locke, com Adam Locke. Orlock. Eita, pô, meia-noite é foda. Adam Orlock, misturado com o Capitão Marvel, que é outra coisa que é do caralho. Que diga Marvel, né? Esse que é foda. Marvel! Tá joia? Junto com misturado com tanta gente, cara. Então, o que acontece? É um universo tão expandido que o Celestial é uma referência assim poderosa, entendeu? Uma coisa assim gigantesca, entendeu? Tem gente que acha que o Galactus é um Celestial também, né? Só que não. Galáctico não, Galáctico. Tem uma raça, né? Do pessoal do Galactus. É não, mano, tem uma raça. Eu pensava que ele era o único, velho. Tem. Então tem um bocado, né, por aí. Pensava que ele era quase um Celestial, entendeu? O Galactus. Não, tinha uma raça, sendo que o planeta dele foi destruído, uma parada dessa sim, teve uma doença lá. E ele foi o único que sobreviveu do pessoal todinho lá. Não, mas é porque ele é o último, é como se tivesse acabado o universo, ele fosse o último do universo dele, entendeu? Pois é, isso aí mesmo. Agora tem esse dos Celestiais, né, véio? Que os caras realmente... Achei, é o universo da cósmico da Marvel. Eu só conheço, mano, por dois cantos. Eu só conheço eles, mano, alguns personagens, mano, através das revistas da Heróis do Futuro, que vinha falando sobre alguns personagens, tipo Adam Warlock, o Thanos, Celestiais e tudo mais. E pelos jogos, mano, do Super Nintendo, tem aquele War of the Gems, o Marvel vs. Capcom, eles usam esses personagens galácticos também, mano. Ei, mano, os Celestiais, eles parecem, sabe o quê? Eles parecem liquidificadores com forma humanoide, dude. Nossa, velho, tá aí, ó, botei um link aí com vários Celestiais aí, ó, na imagem. Celestiais, eu acho bonito, mas acontece o seguinte, essa armadura é uma referência também aos... Galactus. Não é a Galactus, vai chegar lá. Os Sumérios, muitos Sumérios usavam esse tipo de vestimenta, entendeu, cara? Cara, você tem que dizer o seguinte, quadrinho tava procurando fonte pra tudo quanto é lado, eles estavam dando tiro pra tudo quanto é lado, que pintasse de ideia, os caras estavam jogando, cara, e colando. Então, realmente, parece um liquidificador gigante, na verdade, parece uma batedeira das antigas, certo? É, mano, pronto, a batedeira, mas na verdade lembra mais um liquidificador, viu? É um humano com um liquidificador na cabeça, é o Celestial. Vai ter a foto dos caras aí, né? É, se a gente for falar do universo Marvel, ele é bem, entenda o que eu vou dizer, ele é bem diferente do universo DC. Sim. O universo DC... Mais. Se você chegar e conversar com o Neto, sabe o que eu tô falando? Que ele, como um bom fã de quadrinhos, sabe o que eu tô dizendo, né? De HQ. O universo DC, principalmente aquele espaço do Lanterna, é maravilhoso. Não, o universo cósmico da DC, ele é muito melhor do que o da Marvel, mano. O da Marvel é uma loucura muito grande. É superior. Cara, você, por exemplo, a explicação que os sentinelas dão, por exemplo, você sabe que foi uma cagada de um sentinela que levou à destruição do planeta Krypton, né? O cara não atuou, né? E o cara é um dos mentores do Al Jordan, né, cara, que é o Quark que deixou a merda acontecer, cara. Aí é? É, era do setor dele, cara, o Krypton, cara. Maria, ele carrega essa culpa até hoje, correto, Neto? Não é isso? Isso. Então foi uma cagada do cara, foi que deixou... É, porque ele não interferiu, não chegou a tempo. Aí. O cara chegou atrasado, mano. Filha da puta, velho, ele foi demitido não, mas do Lanterna, velho. Não é que ele foi demitido. Porque o Lanterna é serviço público, não dá pra ser demitido, não. Não, mas o Neto, não é que ele se puniu, tanto é que ele fica treinando todo mundo, né, cara? Ele volta pros planetas pra ficar fazendo treinamento, né? Caralho, o cara virou o cara do treinamento da empresa, bicho. Ó, pessoal, tem uma pergunta aqui. Dinho Corleone, cabine do tempo, só uma pergunta. Eu entrei no meio do cast? Sim! O cara tentou ser discreto, né? Mas... Galera, entrega mesmo. O jogo que vira pra editar essa porra, só nem aí nessa caceta. onde é que a gente tava mesmo? No universo aí mesmo, hein? Pô, só perdi a pauta, gente. A gente tava comparando o universo. Eu sei que tinha alguma coisa do surfista aí, né? A gente tava comparando o universo cósmico da Marvel com o universo cósmico da DC. É verdade. Exato. E uma das comparações primordiais é o Thanos versus Darkseid, que os dois são muito parecidos. E o Thanos é muito melhor. Não, senhor, vocês não têm ideia como o Darkseid é filho da puta, pô. Ele, mano. É, o Darkseid eu acho mais irado, ó, mano. Esse bicho é mais militar, eu acho. É, muita gente diz que o Darkseid é mais massa mesmo. Não, porque o Darkseid chega e primeiro tem as fêmeas que ele bota pra botar pra quebrar, né? Tudo mulher bonita, né? E o mais importante, ele é puro e simplesmente o horror. Acabou, cara. Ele é negativo. Ele é o horror, né? É, enquanto o Thanos gosta de colecionar filhas, o Darkseid ele gosta de colecionar mulheres, macho. É. esperto, né? Achei esperto, ó. Só pra ter ideia. É 10 anos, um dos focos do cara era pegar a Mulher Maravilha, mano. Ah, mas aí se o cara tá colecionando. Se o cara tá colecionando filhas, vai, porque o cara já fez, né, mano? O cara é ouro. Não, não, ele coleciona filhas adotivas. Ele coleciona. O Thanos coleciona filhas adotivas, mano. O problema do Thanos é uma correlação com um pai. Certo? Tipo romano. O nosso amigo Darkseid, ele é digamos assim, um ditador moderno. Entendeu, cara? Então são duas filosofias bem... Moderno, mais ou menos, né? Porque esse bicho tem uma certa idade, né? Na porra. Quando eu digo moderno, é porque ele tudo é baseado na guerra, tudo é baseado na dor, tudo é baseado na ditadura, tudo é baseado na... Que ele, que é poderoso, ele tem os olhos dele, ele consegue, os raios deles conseguem fazer curvas e atingir onde não quiser. O planeta vive de esporos de combate que pode explodir a qualquer hora. Quer dizer, o planeta dele em si, Apocópolis, é o Apocalipse mesmo, cara. Então já é pra arrombar mesmo. Realmente o nome do cara faz jus ao poder do cara, né? E outro, mais importante, ele só quer o melhor. O melhor. E é invocado que tem personagens que eles são cósmicos e meio que foram criados na gambiarra. O exemplo vivo disso é o Venom, velho. Não, é verdade, é verdade. Ele era uma bolinha de uma máquina de fazer uniforme que se tornou um personagem altamente conhecido vindo de um planeta que foi criado na gambiarra através de outro roteirista, que é o planeta dos simbiontes, mas... Não, pois é, mas... É, mas sabe que esse é um assunto que eu não sei como que a Marvel nunca voltou, mano? Essa máquina que criou... Cara, uma loucura mesmo, né? Foi. Não, cara, mas sério, mano. Só comentário, eu lembro... Mas essa loucura da máquina, galera, é porque o personagem que foi criado pra criar essa máquina é loucura total também, que é o Beyond. O Beyond é loucura demais, gente, mano. Eu lembro quando eu abri a primeira vez esse HQ, cara, milhões de anos atrás, quando o cara dá aquela pingada... Milhões de anos atrás. O cara pinga... Jurássico, né? É Jurássico mesmo, pô. Guerras Secretas, pô. Pinga aquela porra. Guerras Secretas. Aí pinga aquela porra que ela corre cigarra com o Peter Parker e os caras chegaram à conclusão. Vamos parar de pintar azul e vermelho? Vamos ver se a gente pinta só de preto? Como é que a gente faz? Faz uma máquina que inventa aí, solta qualquer coisa. Os caras tão nem lendo direito dessa porra, joga ninguém. Mano. Faz um uniformezinho preto com branco mesmo, porque eu tô de saco cheio de fazer aquelas teias, uma por uma, mano. É um saco. Não, mas então quer dizer que o Venom foi tipo aquelas máquinas de chiclete. Fazer camisa, mano, de estampa de camisa. Estampa de camisa. A cena, mano, é exatamente assim, o Peter, ele se encosta numa máquina lá, eles estão tipo numa nave. Exato. Aí é... Puta que pariu, me caguei todinho aqui de preto. De tinta preta. Aí, é isso mesmo. Mas eu acho putaria essa história aí do Guerras Secretas, né? Puxou outro cara aí também cósmico, né? Que é o Beyonder, que é, vamos dizer assim, é o humano com poderes ilimitados, né? O cara. E a aparência dele, ele é tipo, sabe quem? Ele parece o Miguel Falabella do Beyonder. Mania que pobre tem de casar na igreja. É aquela coisa triste. Primeiro aquela noiva mequetrefe que aluga o vestido, né? Porque não tem condição de comprar um. Aí aquele vestido que vai meio desbeiçado, que é maior do que ela. Aquela etiqueta balançando no meio das pernas. O sapato também emprestado e vai aquela infeliz. E sem contar nos parentes, porque aí vão os padrinhos, os parentes, vai tudo numa van alugada da igreja. Salta aquele bando de pobre na igreja. A igreja é pobre, a frequência é pobre. Na saída os pobres, tudo fazendo guerra de arroz. E sempre tem uma velha pobre catando arroz pra fazer um arroz de forno. Que pobre adora um arroz de forno, aquela tigela de pirex, com aquela porcaria, tem de tudo ali, salsicha, linguiça, pedaço de sardinha, arroz de... Eu tenho horror a casamento de pobre. E é o Miguel Falabella que chega na terra pelado, mano. Ele chega na terra pelado. Atenção, aí... É o Miguel Falabella mesmo, né? Não se assustem com o comportamento enlouquecido da gente que tá passando da meia-noite e ninguém dormiu. Por isso, não se assustem. Saúde. Eu dormi. É o Caco, né, o cara. Nossos senhores ouvintes, a única pessoa que está ação no momento é o Dick, que não está com drogas. O resto tá tudo doido. Por isso que na verdade, eu tô meio bêbado de sono, tá ligado? Mas... Beyonder é o Caco, né? É, Caco Antivis. Sai de baixo. Cara, que personagem inútil, não quer dizer isso não, mas foi. Ele chega assim, e olha assim e diz, mas tô aqui fazendo nada aqui no meu planeta aqui. E se eu criasse um torneio aqui com os caras da Marvel? E separasse quem aqui... nunca pensou nisso, né? Quando tá em casa. É, e ele ainda pensou assim, e separasse o time A e o time B, o time dos vilões e o time dos heróis? É, mano. Porque afinal ele gostava de funk, né? Aí... vai lá do Grêmio. Agora, juro pra você, pense numa coisa. Enquanto isso, a Marvel, enquanto a DC tinha passado com cada. Por exemplo, o Parallax já tinha passado, a Crise das Infinitas Terras, quer dizer, todo o universo Marvel sempre foi na cola da DC, cara. É impressionante isso. Aí tem aqui os lutadores, véio, do torneio do Beyonder. É os Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk. Aí eles estão enfrentando o Doutor Destino, Ultron, Homem Molecular, o Encantador, Doutor Octopus, Lagarto. O Encantador, né? Que é esse louco? A Gangue da Demolição e o Homem Absorvente, velho. Esse aí é o mais doideiro, viu? Homem Absorvente vai tomar no cu, viu? Mas ele é foda, Puta que pariu, mas ele é foda. Homem Absorvente pega mal, viu? Homem Absorvente vai tomar no cu, velho. Puta que pariu. E a dinâmica do Guerra Secretas é tipo um Big Brother dos heróis e vilões, mano. É desse jeito, velho. Aí você vê uma crise, aí você vê uma guerra secreta, enquanto isso você fazendo a Crise das Infinitas Terras, cara. É mesmo, o Bial é o Beyonder, né? Por isso que eu tô dizendo isso. Pessoal, porque aí eu te digo, aí você vê o abismo, né? Enquanto a DC tava fazendo a Crise das Infinitas Terras, Universo Paralelo, e o cara brigando com terra, com guerras secretas, cara. Você tem uma ideia, a Marvel só foi melhorar muito mesmo, pelo menos na minha ótica, né? Foi o seguinte, quando chegou na época da Guerra Civil, fora isso, cara, só passava pro arco ruim, cara. E os caras achando massa, né, lá atrás. Se bem que o Hulk contra o Mundo eu também achei interessante a Interplanetária. É um personagem, Neto. Você teve Parallax, você teve aquela Zero Hora, você teve Crise das Infinitas Terras, a DC entrava com dois pés pra feder. Tanto é que agora se deu mal, né? Foi fazer que 952 não teve o mesmo impacto. Você percebeu? Você concorda comigo, pessoal? Quem tá acompanhando o cardinho, você vê 952? Ninguém. É, mas 952 eu acho massa, viu? Não, tô dizendo. Eu colecionei 952 até a 15 de todas as revistas, mas aí parei porque eu tava achando chato demais, mano. Eu tô dizendo pra você. Se quiser vender os Batman, eu compro, viu? Eita, começou a baixaria. Neto, o que eu tô dizendo pra ti é o seguinte, porque os impactos que aconteceram da HQ, porra, quando mataram o Super-Homem, foi anunciado no Jornal Nacional, cara. Entendeu? Morreu o Super-Homem. Pois é, quando quebraram a coluna do Batman, saiu até no jornal que tinham quebrado a coluna do Batman. O Barra, né? Saiu no jornal também, aí é loucura, aí é loucura. Tô falando, saiu no Barra. Eu estava em Pernambuco. Saiu do Batman. Rota 22. Aí mostrou o Batman assim, embaçado, ó. Então, gente, o que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte, é que quer queira ou quer não, a DC sempre teve um impacto muito grande. E por que a gente tá conversando tanto? Porque pra chegar à conclusão é o seguinte, que hoje a Marvel conseguiu dar uma virada e começar a trabalhar de uma forma absurda, cara, de uma forma bem gerida, diferenciada, que está deixando a DC em situações muito peculiares. Ela está coagida, cara. Eu nunca vi na minha vida, de quem é fã, de quem curte, que vive de quadrinhos, desse mundo nerd da gente, que a gente gosta muito, cara, nunca viu a Marvel dando de pancada 7-1 na DC. 7-1 na DC, cara. 7-1. Tirando o Batman, né? Até que nunca leu quadrinhos, tá admitindo isso aí, né? Não, Dinho? O Dinho tá vendo aí, mano. A Marvel tá dando de lavada na DC, mano. Não, sim. O Neto agora, fica o que o Neto falou. Repara o detalhe. Não, menos o Batman. Eu também concordo. Mas é o Batman. Quando ela juntar o pessoal, vai ter que cancelar com medo tá perdendo do filme do Capitão América. Aí é foda. Porra. Hein? Capitão América era um personagem que tinha sido desaparecido nos anos 40, ressuscitar agora e tá aí agora em alta, cara. Quem diria isso, cara? Quem jamais diria isso? Por dizer assim, um dos melhores filmes de... com as devidas considerações, o Capitão América, esse ano, é o melhor filme que tá passando até hoje. Pra mim, até agora, tá sendo o melhor filme, cara. Eu só digo uma coisa, tem tanta mulher linda no mundo, atrizes com corpos voluptuosos, com que corpões isso? E tudo. Comentário? Como é que eu terminar o raciocínio, porra? E o shit de rapariga bota como é o nome? Um tamanco daquele lá, mas que um tamanco, como é o nome? Que só é o couro e osso, mano. Ixi, só tem o couro e o pau, É o couro e o pau. Que é aquela, não sei o que, é Gadot, mano, pra fazer a Mulher Maravilha. Acho o mais incrível da cena daquela mulher, que eu acho incrível dessa atriz, cara, a da Gal, é a cena do Feroz Furioso 5, a mulher tira o biquíni no meio das brasileiras, que pesa 4, 5 vezes mais do que era, mais bunda, um português, que você sabe que o cara que interpretava o vilão é um português, vai se interessar por um cibito baleado. molhado, cheio de mulher gostosa em volta, logo o português, meu irmão. O cara olhou assim, aí ela chega se rebolando, eu sou gostosa, aquele cibito molhado sem bunda. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que pode, caralho, tudo bem. Até a atriz que fazia a Xena daria uma Mulher Maravilha melhor, né, manchefe? É. Linda Carta Insuperável. E se fosse a Scarlett Johansson? Mas a Scarlett Johansson, mancha, não pode. Eu já percebi um padrão pro Joel. Toda personagem feminina quer botar a Scarlett Johansson. É sempre assim. Não, meu filho. O problema aí também não é muito difícil, né? Traçar um padrão desse. É padrão único. O problema da Scarlett Johansson, ela é baixinha, cara. A mulher é alta. Você tem que ver que a Gal Gogot, acho que não é esse, Samuel. Gal Gogot. Gal Gogot, que é israelita, né? Então o que acontece? Gal Gogot, ela é israelita, mano. É israelita. Mas vou voltar pra pauta, gente. Tamo saindo da pauta aí. Eu tô indo na tua onda aí, baitola. Samuel falou aí do simbionte que veio de outro planeta, não sei o que, que é meio que uma gambiarra, né? Isso. A gente tem a origem do simbionte também, mas que é putaria demais, mas isso aí, mas isso é uma escrotidão muito grande, velho. Ele veio de um planeta onde tem os simbiontes, né? Que é o pessoal que parece com ele. Aí essa raça, ela se, vamos dizer assim, encontra o hospedeiro e mata o cara, né? Se realmente drena a energia todinha do cara aí. Chupa o caba todinho. Mata o cara. Aí tinha um dos simbiontes que ele queria só ficar como hospedeiro. Não queria, não quero drenar a energia de ninguém, não. Bicho era o vida mansa, né? Não, gente. Expulsaram o cara pra ir do planeta. É o hospedeiro funcionário público do Disney. Não. Que funcionário? É o hospedeiro da zona de amigos. Puta que pariu. Ele chega lá, oi amigo, vou ficar aqui sentado com você, você leva pra mim pra onde você quiser. Se precisar de me chamar de madrugada, eu tô aí, entendeu? Aí o que foi que fizeram os outros simbiontes? Mandaram o cara pra outro planeta, velho. Expulsaram ele, tu não faz parte desse planeta aqui, não. Ai, se fudei logo aí, tudinho com sua toptaria aí. Mas aí como é que ele foi parar dentro de uma máquina de camisa, mano? Sei lá, meu, o cara tava procurando emprego, sei lá. Peraí, gente. Manuel, estou sentindo sua falta, Manuel. Volta, Manuel. Eita, Manuel. O povo tá louco aqui, Manuel. Volta, que se você viaja na batata, a gente entende. Esse povo não, Manuel. Volta, Manuel. Não, mas falando em gambiarra, também teve uma gambiarra que eles criaram todo um império galáctico pra justificar uma saga nos X-Men, que é o Império Shi'ar, né? Que é a saga dos X-Men da Fênix, né? Que eles interagem com o Império Shi'ar. Esses caras aí são famosos aqui no Ceará, né? Eita, caralho. Império Shi'ar. Eu não entendi, a piada. Eu também não entendi. É o Império Shi'ar. O fica só chiando, né? Tá, que pariu. Pessoal, eu estou saindo que eu quero dormir, já são meia-noite. Caralho, velho. O cara foi buscar longe, né? Chiando, mano. Não é o paulista que chia, não, mano. Tá bem, né? É porque eu já uso a expressão chiada. Chinão, fica só chiando, meu. Para de chiar. Mas o mais forte dos caras do chiar é o gladiador, né? É, o gladiador. Qual o nome do cara, velho? Gladiador, velho. Que tem um topetezão doideira, mas é outro... Antes de ser moda. E é invocado que muitos universos galácticos da Marvel, o universo cósmico, não interagem. O universo chiar não interage com ninguém, mano. Interage, pô. Não, mas é raro. Eu não lembro, não, deles interagindo com Galactus, com... Ah, não, mas... As Tropas Novas, o pessoal do Guardião da Galáxia... Eu acho que eles interagiram naquela saga da Aniquilação Marvel. Cara, dos Kree Skrull, eu acho que tinha uma relação lá entre eles. É, os Kree e os Skrulls, que tem a guerra deles dois, né? A batalha deles dois ali contra a tropa Imperial Shi'ar. É, falando em tropa, tem a Tropa Nova, né? Que é a versão Marvel dos... Esse é maneiro, hein? Esse aí é maneiro, hein? Pernas Verdes. E pra mim foi meio que uma decepção do filme, que a gente vai comentar mais pra frente, porque não era o que eu esperava, né? A Tropa Nova, né? Porque a Tropa Nova, os caras, eles têm campo de força, eles têm voo, eles têm super força, têm rajadas de energia pelas mãos, e os caras são altamente poderosos, entendeu? A Tropa Nova é tipo a Tropa dos Lanternas Verdes da Marvel. Mas aí tu tá falando de qual personagem? Porque tem a Tropa Nova e tem o Nova, né? Que é... Isso, só que o Nova, ele é o mais poderoso da Tropa Nova. O Nova, eu acho que não vai aparecer ainda. que tem todos os poderes da Tropa Nova, entendeu? Ele se lembra muito, mancho, o Juiz Dredd mesmo. Não é o Juiz Dredd da Marvel, não, mas... Não, o Nova, mano. Não. Que Juiz Dredd é doido, porra, não tem nada o a ver. O Nova, macho, é tipo, sabe quem? Ele é tipo o Al Jordan do Lanterna Verde. Ah, é, tá, né? É mais parecido com... A comparação, ele tá mais pro Guy Gardner, né? Não, Nova? Não. Eu acho que é o Al Jordan mesmo. O Samuel foi muito feliz em dizer, a Tropa Nova realmente foi uma resposta da Marvel para os Lanternas, cara. Eu sei que tem a história desse cara, né? É o seguinte, a história dele é porque tem um planeta, né, Xandar. Aí o planeta, eles são dizimados, né, o planeta explode, alguma coisa assim. Aí eles mandam um raio pra alguma parte do espaço, né, e provavelmente o raio cai aqui na Terra. Né? Como sempre. Aí tem um cara que recebe todo o poder de todos os Centuriões Nova. Aí o cara vira o Nova, né, o super soldado lá. Mas aí tem existe aquela correlação da capacidade do cara receber essa informação. Mas realmente até a origem do cara é Lanterna Verde total. É copião total, cara. É copião total, cara. É infelizmente... A cagada, ele ganhou um poder inacreditável e ele tava andando pela Terra de boa e recebeu cagada, o poder. Cagada, os caras toda vida desmerecem, né? Não, pelas minhas pesquisas, o cara tava numa sorveteria quando o raio chegou. Vale! Não era cagada não, que é isso? Era isso aí. Vocês têm esquecido o seguinte, de novo, a Marvel corria atrás da DC. Sim, lógico. De novo, não tem o que dizer não, cara. Aí cai entre nós, entre a origem dos novos, eu lembro muito bem, entre a origem dos novos e a origem dos Lanternas, o Lanterna é muito melhor. É isso aí. Muito melhor, cara, não tem nem o que dizer não, cara. Mas, gente, aproveitando o gancho em relação à Marvel, conte-nos como é esse lance do Capitão Marvel da Marvel, porque a HQ dele, que é a morte do Capitão Marvel, foi a HQ dele que fez mais sucesso no universo Marvel nesse sentido, né, de um personagem morrendo. Entre nós, eu acho que... Como é, a morte desse bicho fez mais sucesso do que alguma outra revista? Todas as HQ que ele teve, é a que teve mais sucesso. Porque essa morte dele envolveu todo o universo Marvel cósmico, entendeu, quando ele morreu. É, exatamente. É porque tem o Capitão Marvel da Marvel e o Capitão Marvel da DC, isso, né? Já é loucura demais, ó. Tem nada a ver um com o outro, viu? Nada a ver, mano. Lembrando que o capitão da Marvel é Marvel, né? Marvel, como diz o Didi, Marvel. Primeiro é Marvel, ele é M-A-R-V-E-L. Isso, V-E-L, Marvel. É. E tem Gênesis Vel, filha Vel, sei que ela Vel, blá, blá, blá, blá, tem uma porrada, certo? Como é que é a origem dele, ô Giovanni? A origem dele é porque o cara tava sentado em casa olhando pro teto. Uma sorveteria, né? Uma sorveteria. É, vamos ver a capacidade de lembrar do Didi. Vamos lá, memória. Capacidade de memória. Vamos ver se ele lembra. Capitão Marvel era um Kree, porra. Ah! A mesma raça do Ronan, né? O Ronan foi mal aproveitado. Mas é que o Ronan, ele foi um Kree que ficou maluco, entendeu? Não, mas eu achei maneiro, porra. Né? No filme ficou maneiro, pô. Não, o Ronan é o Kree que foi... O Ronan nos quadrinhos é muito mais poderoso que apareceu no filme, cara. O martelozão poderosozão dele, mas tá doido. Dá medo daquele martelo ali dele, mano. Não é, com certeza. Não é tão poderoso. É porque eu não posso falar spoilers, senão eu diria alguma coisa. Pode falar assim, você tá na Zila, não, pô. Pode não, que o Neto nada, não assistiu. O Neto não assistiu, não, mano. Mas tem que lembrar o seguinte, que no quadrinho, até a imponência dele da armadura, ele é parrudo e tudo mais, cara, é excepcional, cara. Agora, qual a importância do Marvel? Ele é um Kree, eu não lembro muito bem, e ele tem uma puta formação militar, entendeu, cara? E a missão dele, uma das missões dele foi exatamente, se não me engano, era verificar como era o comportamento da Terra. Pra variar, né? Eu não entendo isso. É um planeta bosta e todo mundo fica preocupado da Terra, né? Não, o subdesenvolvido, então, a preocupação dele era acompanhar como é que tava analisando. Todo mundo no universo fica, né? A Terra aí, não sei o quê. Os caras nem daqui saem, mas... Entendeu? E ele, se não me engano, ele vem e se torna um outro personagem, cara. Eu não lembro se era médico, se era cientista, eu não lembro agora de cabeça, que faz muito tempo, cara. Eu sei que tem a guerra dos Kree e dos Skrulls, né? Aí ele aparece. Aí ele tá lá no meio, aí eles vão pra... Na verdade, assim, a Terra é como se fosse um ponto estratégico, um local onde eles acham que, se eles dominarem, eles vão se expandir, né, pelo universo. Ah, então você tá querendo dizer pra mim que a Terra seria Sobral? Pois é. Ih, tá cabo. É, mas caralho. Sobral é, como é que dizer, hipervalorizado, viu, mano? Puta, é mais importante que Sobral, é mais importante, pelo que o pessoal fala, Sobral é mais importante que Fortaleza, então seria, a terra seria Sobral? Gente, seria isso aí. É, mas tu sabe que Sobral só tem um restaurante, né, no centro da cidade. Tá de sacanagem. Ixi, Maria. Tô dizendo. Rádio. Pior que eu acredito no Neto, que o Neto é o cabo que mais viajou aqui da galera, viu, Deus? Principalmente pro interior, né, não, Neto? Pois é, mano. Aí os Skrulls e os Kree, eles vivem tentando dominar a Terra, né? Aí tem essa briga onde eles, os dois vêm pra cá e tem, eles brigam com os Vingadores, não sei o quê. Aí o Capitão Marvel, ele fica encantado com a Terra. Ah, vocês não destruíram porra nenhuma aqui não, não sei o quê. Ele já tava na Terra. Eu lembro de ser um cientista e tal, porque... Ele fica fascinado e resolve tomar partido da Terra. Se eu não lembro, que eu lembro faz muito tempo, que eu não tô nem... Eu lembro que ele veio pra Terra, matou um cara e assumiu a personalidade desse cara, entendeu? Foi não. O bicho era gente fina. É, o que mais me chamou a atenção no do Capitão Marvel foi mais o lance da morte dele, né? Que ele foi o primeiro herói a morrer de câncer, né? Ele morreu de câncer, a exposição a um gás. Que isso? Morreu de fome? Morreu de câncer, mano. Morreu de câncer. Foi o primeiro herói a morrer de câncer no universo de herói, foi o Capitão Marvel. E assim, como tem esse lance de sempre o cara morrer e voltar, ele ficou muito tempo morto. Mas parece que teve uma série recentemente que ele voltou, mas como sempre, né? Mas a negada não deixa... Camarada, quero saber quem é que morre no universo Marvel. Tio Ben morreu, não voltou. Wolverine, não. Mano. Tá não, campanha você não aí soube da novidade? Ele. Você não soube da novidade agora, não? Não acredito, tio Ben voltou, mano. Pior, o pai do Peter Parker tá vivo. Hã? O pai do Peter Parker tá vivo, cara. Eita. E o tio Ben, mano? Pois é, o tio Ben tá morto. Tio Ben tá morto, mano. Tio Ben não voltou, não, Baitola. É o único que morre e não volta, mano. Legal, não quer trazer o cara do túmulo, não. O tio Ben não é super-herói, pô. O pai do Peter Parker é super-herói. Depende do ponto de vista, né? O tio Ben ali. É, na verdade, o tio Ben virou Obi-Wan Kenobi. Ele volta na memória e fala: Parker, não faça isso. Entendeu? O tio Ben, na verdade, o tio Ben só fala uma frase. E ferrou a vida do cara todinho. E se fosse o Capitão Marvel da Marvel versus o Capitão Marvel da DC, Giovanni? O Capitão Marvel da DC partiu ele no meio. Partindo no meio, porque um é magia, o outro é energia, então não tem nada a ver, não. Então, aí, pra magia não tem nem o super-homem corre do pau, cara, quando é pra magia, cara. Então tem o super-homem corre do pau. Então tem, quando é principalmente um... E tem que lembrar o seguinte, o Capitão Marvel, ele é pau a pau com o super-homem, meu camarada. Mas o cabelo do Capitão Marvel da Marvel é mais maneiro. Ai, Jesus, eu mereço. Olha o comentário técnico, cara. Tá parecendo aquelas blogueiras de moda. Olha meu novo vestido. Adorei o cabelo dele. Ai, meu Deus, o cabelo dele tá fofo. Tá fofo. Eu mereço. Eu quero dormir. Mas, Didio, tu tem que convir comigo, cara, que a Marvel tem muita coisa maluca. Uma das coisas mais malucas que eu acho, e muitos fãs não acham, é o Bill Raio Beta, que é o Thor com cara de jumento, mano. Jumento, não. Bill Raio Beta, velho. Bill Raio Beta. Jumento, não. Ele tem cara de cavalo. De eu cavalo. Sabia que tem uma porrada de máscara desse bicho aí pra vender no centro, pois mano. É. Aí é, isso aí, velho. Eu tô dizendo, o bicho é cult. O Bill Raio Beta, tem que lembrar o seguinte, cara. O que acontece? Ele é um cara que mereceu ter o direito de usar o troféu, o martelo do Thor. Tanto é que Odin reconhece isso, entrega um martelo pro Thor e o outro vai pro Bill, cara. Ele tem um martelo, tá? Eu acho foda, mano. Que eu acho putaria, velho, porque eu vi essa máscara também dentro do centro. Ah lá, vai o outro, fica impressionado com a máscara não, de cavalo. Aí, sabe que, ó, eu vi que diabo é esse cara. Você não conhecia, não, Júlio? Que... Não, eu conhecia, eu sei qual é esse cara, mas eu fiquei assim, eu vi a primeira vez, que diabo é esse capacete do Thor com a cara de cavalo, velho, já pensei. Mas é um puta personagem. É, viu, como eu falei, os fãs não estranham um personagem com cara de jumento, mano. Eu acho invocado demais isso aí, mano. É, o bicho é um jumento, mas ele é do bem, mano. É um jumento carismático, né? Ô, meu cacete, não é um jumento, é um cavalo, porra! Ah, sim, é um cavalo, grande diferença. Não tem uma versão dele de Vingadores, não, mano. Tem uma versão dele do Thor, do Capitão América, do Homem de Ferro. E tem? Vixe, eu nunca vi, não. Acho que tem, mano. Tem não. Tem não, mano. Tem não, mano. Será que era os bonecos falsificados, mano? Com certeza. É improvável, viu? Putaria. Mas um personagem assim que a gente conhece muito por games também é o Coração Negro, né? Ah, esse aí eu lembro, esse daí. Blackheart, né? Pois é. Ele tem naquele jogo Marvel, lá da Marvel, né? Que é Marvel Super Hero? Não, é Marvel Super Heroes. Cara. Marvel Super Heroes? É, ele tá no Marvel Super Heroes. Mas tem ele em algum X-Men Street Fighter também. Ele apareceu naquele Marvel Super Heroes que mostrou pela primeira vez as gemas em game, né? Pelo menos as gemas do poder, né? Do Thanos, que o último chefe é o Thanos no jogo. É. Aí ele tá ele e o Shuma-Gorath, que é outro personagem bizarro também. É, mas o Shuma-Gorath era apelão demais, mano. Eu sempre chamava ele de Giodai, mano. Shuma-Gorath. Vou jogar com Giodai. Giodai. É, bicho racista, né, mano? Qualquer monstro do olhão é o Giodai, né? Agora, a gente vai, eu sei que a gente vai rodar, mas tem que lembrar que a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Vocês repararam, somente o Thanos que usou a manopla do infinito? Não, porra, o Coisa também usou, mano. É claro, mano, foi ele que inventou, é igual a armadura do Homem de Ferro. Quer dizer, o Coisa não, mano, o Marvel não foi não? Ah não, tô confundindo, foi o Warlock, mano. Adam Warlock. O João perguntou desesperadamente pra ver se alguém ajuda ele. Não, é porque eu tô confundindo que o Marvel parece com o Adam Warlock ali. Adam Warlock. Agora teve outra pessoa que usou, teve outro ser que usou e botou pra quebrar com a Terra. Outro ser que usou. Qual foi, gente? Lembra do Billy Mandy, daquele seriado do cartoon? Nossa. Quem, mano? A Mandy pega a manobra do infinito. É, mano, bota o Jota aí na ligação, mano. Fizeram uma referência ao puro osso. É, mano. O Jota toda vida fala desse desenho, ninguém dá moral, mano. Pô, peraí, cara, é do caralho. Então teve uma hora lá que acontece que a Mandy assume a manopla do infinito e acaba com o universo, cara. Aí o Billy vem do futuro pra avisar que ela vai botar pra quebrar. Você morre de rir. Os caras cheios de referência, Terminador do Futuro, Thanos. Ela tá andando com a manopla do infinito. Que Bill Raio Beta, agora lá vem agora. Bill Raio Beta pelado, nu. Ei, o pior que o Didi tá falando é a mesma coisa que o menino falou, que o Jota falou, mano. O pobre do Jota falou a mesma coisa, a negada nem tio, mano, pro cara. Agora o Coração Negro e o Shuma-Gorath não são. Eles são entidades cósmicas ou os caras são demônios? Demônios. Coração Negro? Coração Negro do Motoqueiro Fantasma? É. Isso. Não, senhor, demônio, porra. Demônio de primeiro estágio, cara. Bate a pau com o Lúcifer, pô. Xi, sou o Giovanni. Sabe até o estágio do cara. É, porque é demôniozinho, pô. Ah, você tem uma ideia. Se não me engano. Primeiro estágio aí, tal. É um tempo de outras coisas. Outras coisas. O que eu digo é o seguinte: é porque ele é o tampa de cruz, número um. É como se fosse o tampa de cruz. Sim. Ele bate de frente com o próprio pai, que é o Lúcifer, porra. E pensar que o Coração Negro no filme do Motoqueiro Fantasma foi vergonha alheia, viu, doido? Que filme do Motoqueiro Fantasma? Eita, que filme! Ei, João, tem um personagem que tu colocou aqui de personagem cósmico que eu nunca ouvi falar desse filho de uma égua, mano. Tribunal Vivo, conta pra gente que diabo é isso. Eu já vi esse cara na história do Thanos ali. Ele é um cara, mano, que ele é tipo a entidade do equilíbrio, mano. Ele julga os universos todos, mano. Ele é um cara que tem três caras na face dele. Tem três caras, cara? Loucura total. Esse eu nunca tinha visto, não. Esse aqui que tu botou é underground, viu? Um tal de único sobre todos. Que diabo é isso aí, mano? Esse aí é o deus da Marvel. É o deus que controla tudo. É, mas esse aí tem cheiro de erro de tradução, viu? Um era o Tribunal Supremo, é? Como Tribunal era? Vivo. Tribunal Vivo. Tribunal Vivo, como é o nome do outro? O único sobre todos. Já é o Jeová da Marvel, Ele é o Deus, mano. O cara criou o universo, todos os universos, 616, o universo alternativo. Ele é o avatar do Stan Lee, é? Vixe, doido. Tá aí que esse aí eu não sabia. Esse aqui é underground, viu? Fora ele, tem também o Caos e a Ordem, né? Que também aparece nas histórias do Thanos ali. Antigo, Caos e a Ordem. Tem a mulher dele, que é meia morte, também aparece. A morte. Isso é antigo. Que o Thanos é apaixonado por ela, né? A história dele é isso aí. É, o Thanos conviveu. É, não tem aquele negócio do tem o final dos Vingadores do filme que ele também convive com a morte, ele saboreia a morte. Lá o Chitauri, ele começa a rir, parece o Thanos de que cai entre nós. O Thanos do Vingador é melhor que o Thanos que aparece lá no Guardião da Galáxia, hein? É porque dá aquela olhadinha por cima do ombro, mas é mais. Me ficou mais. Aí ele faz assim, porra. Olha pra você, por cima do beijinho no ombro. Como é que ninguém nunca pensou nisso, né, mano? Nessa época que esse aí tava no auge. Não é, mano. Trilha sonora, né? Não, porque é. Thanos é Thanos, né? Thanos é Thanos. É, e agora o personagem do Thanos eu acho maneiro, ó, mano. O cara é foda, mano. As histórias dele, tudo. É um arco de quatro histórias, né? São quatro arcos ali, que é a saga do infinito, né? Uhum. Mas, gente, você tem que entender o seguinte. Thanos está para Apocalipse, que está também Apocalipse da DC, né? Tu tem que entender isso. Que está para Darkseid, cara. São os grandes vilões dos universos de quadrinhos, cara. O que eu acho legal, mano, é que tem a saga dele, que a primeira é o Em Busca de Poder Infinito, né? Alguma coisa assim. Em Busca de Poder. Aí é a história dele resgatando as joias do infinito. E o que eu achei massa nessa história, mano, é porque ele é um personagem que ele é um cara mais estratégico, assim. Ele é fortão e tudo, mas ele não chega assim no planeta e vou meter a porrada em todo mundo pra pegar a joia. O cara acostumado com Homem-Aranha, né? Melhor chegar na voadora, né? Rebolar o cara pra cima. E não, o Thanos vai pegando uma joia, aí usa o poder da joia pra pegar outra e assim vai. Bicho, é tipo um Mega Man, é? Ele analisa como é que vai usar o poder, é? Ele é ferro e fogo, né? Ele chega pro colecionador e, ei, mas derrotei. Aliás, ele não fala nada, né? Antes ele tinha derrotado o irmão do colecionador, né? Aí ele usou a joia do infinito do tempo pra poder voltar no tempo e transformar o irmão do colecionador em um bebê. Aí ele chega lá pro colecionador e diz assim, não, eu tô com um exemplar aqui de um ser aqui que tu não tem na tua coleção, não. Aí ele, vixe, mano, o que é? Aí ele, não, teu irmão versão bebê. Aí ele, vixe, mano, é não, mano, o cara assim. Aí pronto, aí ele conseguiu a outra joia porque negociou com o colecionador, mano. A joia do... É, mas esses caras que são colecionador compulsivo são foda, né, mano? São mesmo. João, né? Os caba, tem caba, mas que às vezes fica até sem lugar pra dormir na casa, mas tem coleção por todo canto. Do... Vocês estão tirando onda. O cara não pode nem encostar na parede que derruba alguma coisa na coleção. Vocês estão tirando onda. Giovanni é o Thanos, né, meu Giovanni? Giovanni é o Thanos, não, é o Thanos do Ceará, mano. O Thanos é o colecionador, né? Sabe que se a gente fosse fazer uma competição de cosplay, o Giovanni era o que chegava mais perto, né? Sim. Por que cosplay, pô? Vestido de Lulu Santos. Ah, vai ser, pô. Oh, putaria. Ah, mas Lulu Santos é foda, mas o colecionador é um puta personagem, cara. Um puta personagem, cara. Que a Marvel está trabalhando muito bem, porque ele Mas a aparência dele nos quadrinhos, galera, eu acho a aparência do colecionador eu acho menos ridícula do que no filme. O filme ficou muito ridículo, cara. Vocês já viram a aparência dele já nos quadrinhos? Deixa eu mostrar. Bota aí. A nova, né? Aquela ali tá com a referência antiga, viu, meu filho? Aquela do colecionador. Ah, meu filho, deixa eu pegar aqui pra você ver. Essa é a nova. Samuel antigamente... tá pegando as referências tudo da década de 70, mas... Aqui, macho. Tá dizendo que ninguém conhece, né? Cara? Aqui, o colecionador dos quadrinhos comparado com o colecionador do filme. Isso, obviamente, que vai estar anexado ao nosso link, todas essas bostas que a gente tá falando aqui. Qual dos dois aqui tem a cara de viado? Pera aí, deixa eu ver aqui. O do filme. Tá vendo? O colecionador original, ele parece o Thanos, versão mais humana, entendeu? É. Até o queixo do cara é parecido, mano. Mas aí é porque isso é uma questão de arte, né, meu camarada? Isso é uma questão de arte. Quem foi que escreveu isso daí? Quem foi que desenhou isso daí? Esse que eu não sei não, quem foi o desenhista. Quem foi que desenhou essa merda, né? Mas pelo menos o cabelo dele tá menos vergonha alheia, né? Aqui tá mais... Eu tô procurando a fotinha do Giovanni versão Thanos. Eu tenho uma foto dele, mano. Eu tenho uma foto dele aqui que é a versão Thanos do Giovanni. Bota aí. Olha, até aqui achei, ó. Imagina o Giovanni, ó. Imagina o Giovanni com a manopla do infinito aí na mão. Ele sentado no trono ali do Thanos. Ele sentado. Meu Deus do céu, ele saiu do inferno isso daqui. Baixa, olha a cara de vilão do Giovanni, doido. Se tocar em alguma miniatura dessa, eu te mato, fala da E finalmente tem a saga do Desafio Infinito, né? Que é ele vai lutar contra todo mundo, do universo inteiro. Foi por isso que ele foi chamado Titã Louco quando ficou com as joias, né, cara? Que ele realmente começou a ser considerado Titã Louco quando ele pegou as joias. Eu lembro muito bem na época. Ele criou a manopla, né? Criou a manopla e botou todas as joias lá. É, tanto é que na versão da Marvel, que tá sendo feito no filme, a manopla já existe, entendeu? Uhum. A gente, no caso da gente, no quadrinho que acompanhou, ela foi aos poucos aparecendo. aparecendo, chegando e tal, tal. E você tem uma ideia, quem joga Heroclix, a manota do infinito quando entra é pra arrombar, meu camarada. Ela detona todo mundo, sabia disso, cara? É, porque tem uns poderes da joia estudinho. Mas na verdade, a manopla do infinito, mano, pela definição dela, é... não tem o que o cara fazer mesmo, não, mano. É, o cara vira o mega poderosão, mano. Mas a ideia é essa, cara. Sempre... Porque o universo do ser humano sempre ter uma ferramenta definitiva. Qual é o símbolo da arma definitiva do hoje? A bomba nuclear, entendeu, cara? Então, a manopla do infinito do ser humano hoje seria a bomba nuclear. Quem detém... Eu achei que era a mente, ó, mano. Tinha invocado que a Marvel, pra saga cósmica, ela sempre tem mania de botar infinito ou então infinita no final da saga, né, mano? É. Desafio infinito, guerra infinita, cruzada infinita. Caralho. Ué, a Globo não vive dizer que todo filme dela são grandes aventuras e confusões? É, eu não sei quem agora vai virar até aventuras e confusões. Agora tá passando um filme de médico, a mulher tá morrendo de câncer e vai ter aventuras e confusões. É um bom slogan. No final dessa saga, não, quem não fica com a manopla não é o Adam, não, o Warlock. Não, quem fica é a mente do Billy Mandy. Eita, mente! O puro osso. Que aí ele vira, tipo, ele se divide em dois, o Warlock. A parte mal e a parte boa. Exato. O Warlock chegou ao ponto de se dividir exatamente isso, que foi tão forte que ele divide em duas partes, cara. Eu não acompanho essa saga, não, que eu já tinha me perdido, já que eu tava doidão. O saco acabou, cara, na época, cara. Era o Giovanni doidão, né, sabe? Neto, você está muito tempo sem botar o pé aqui. Você está querendo, já está querendo entrar na roupa. Você pode. E o Adam Warlock, mano, ele era quem? O Adam Warlock, cara, é o cara que tá com a... é o cara que tava com... que tinha andava com uma gema na testa, pra cima e pra baixo. Se não me engano, é a gema do pensamento, né, o Samuel? É. Não, da alma. Da alma. Que essa ainda vai aparecer no universo da DC, cara. E ele foi criado exatamente para ser uma arma, cara. Então ele vivia dentro de um casulo. Quando necessitava dele, ele entrava em combate. Então, você tem uma ideia, o Adam Locke aparece na primeira vez que apareceu no filme, né, discretamente como easter egg, e depois de novo aparece agora, de novo, quando acontece o problema lá no Guardião da Galáxia. Quer dizer, a gente ainda vai ter o contato com o Adam Locke ainda, cara, que também é um puta personagem. Agora não sei se vão diminuir o tamanho dele para caber nesse universo, né, cara? A gente nem falou da origem do Rocket Raccoon, né, cara? Que vai ser agora no filme, né? Concorda comigo, Samuel? É, mas o Rocket Raccoon é underground demais, vamos lá. Os Guardiões da Galáxia são underground, né? Não, o Guardião da Galáxia, cara, é a turma do segundo plano, entendeu, cara? Porque quem são os medalhões da Marvel? Os Vingadores, X-Men e o Quarteto. Concorda comigo, Samuca? É isso aí. Isso. Então, o que acontece? O Guardião da Galáxia é aquele cara que entrava entre safra, então, que pra fazer, não sei se era pra preencher, ou então citar o período espacial, que é importantíssimo na Marvel também, cara. Só que aconteceu, a Marvel Studios está criando talentos, cara. Os caras estão sendo capazes de pegar personagens de segunda linha e torná-lo de primeira. Porque o que vai acontecer? Com a vinda do Guardião das Galáxias, eles vão poder botar Thanos no meio do tiroteio dos próximos Vingadores, cara. Parou pra vencer? Porque a função do Vingadores é fechar o ciclo, entendeu, cara? O filme Vingadores, ele fecha o ciclo, ele fecha um período, entendeu? Sim. É como se fosse as temporadas, né? É como se fosse fases, né? Então, cara, então o que acontece? Tu imagina o Titã louco indo pra Terra por causa dos imagina que foi, olha o raciocínio, os guardiões faz uma merda, o Titã vai atrás e pra pegar eles na Terra, cara. Pensa. Titã que tu diz é o Thanos, né? É, exatamente, Titã louco. Eita, o Titã louco, Doidão, né? Doidão já. É o Titã doidão. É o Thanos depois da meia-noite, é o Titã louco. É, não, meu filho, isso vai ser o bonde do Titã. Ei! mas o invocado do Guardiões é que ele meio que é o lance do Homem de Ferro, né? Pegou um personagem que não era tão conhecido, que o Homem de Ferro, negado, ainda até conhecia, mas o Guardião... O Guardiões é extreme demais, mano. É como se, os caras pegassem... Os caras arriscaram demais. Guardiões nos quadrinhos, mano, era outra formação, não era não? No começo? Não. Essa atual... Essa agora é atual. É bem diferente da outra, meu amigo. Tinha muita gente diferente. O Guardião tinha até nova, pô. Ué, nessa atual... Tinha até nova. Essa atual agora do Guardiões tem o Tony Stark, porra. Homem de Ferro, né? É, que passou a régua na Gamorra. A primeira formação do Guardiões, eu tava vendo aqui, é estilo o Reco, Reco, Bolão e Azeitona, que o Didi sempre fala. Mas não dá não, velho. Um dos caras que tá na primeira formação é o Yondu, né? Isso, Yondu. Tá o Yondu que no filme virou um Bounty Hunter. É isso aí, é o garotinho da canetinha, que assovia. Meu filho, aquela ali é uma arma poderosíssima do pessoal dos críticos também usa essa arma, viu, cara, se não me engano. Viu? Um personagem que eu me lembro bem, e quem lê quadrinhos assim das antigas, um dos 80 e 90, o Didi vai lembrar dele. Que ele é um personagem que aparece direto, se eu não me engano, o nome dele é o Observador, o nome dele é? É o Observador, não, é o Vigia. Vigia. O Vigia, ele era tão respeitado na Marvel que tinha histórias que o Vigia começava a falar. O Samuel falando do Vigia, não, mano, os caras da década de 80 vão saber, sendo que a maior saga da atualidade da Marvel é a morte do Vigia, ó. Cara, tu tá mal, viu, cara? Toda vez que começava uma história desse negócio de o que aconteceria se da Marvel, o Vigia começava contando a história. Hoje, leitores, vamos falar o que aconteceria se o Demolidor tivesse morrido na saga A Queda de Murdock. Aí o Vigia sempre participava dessas sagas aí. Não, é porque o Vigia tava como se fosse um introdutor, como se fosse um host, entendeu, cara? Ele trabalhava nessa função como host. É isso aí. Mas eu nunca vi ele participando ativamente em alguma saga. Já participou, sim. Agora eu lembro com detalhe, mas já vi que ele participou de algumas sagas, sim. Como eu tô dizendo, Samuel, essa saga atual, o Pecado Original, ele é o protagonista, mano. Mataram ele e dá uma merda grande lá no universo Marvel. Caralho, mano, negado inventou de matar o Vigima. Mas ele é um veinho de cabeça grande que veste aquele negócio dos gregos, como é o nome? Toga. É o véio de cabeça grande que veste uma toga que só faz narrar o que acontece no universo mal. Não faz mal a ninguém, né? Que é pervertido sexual e fica balançando lá. Badum, badum, badum, badum, lá todo nu. Nu de toga, né, o cara? É porque também o cara não ia usar uma toga pra usar a roupa por baixo, né? Aí era putaria. É, meu filho, porque todo mundo já... Veja bem, todos os personagens que aparecem super-herói usam cueca por cima, entendeu? A gente chegou à conclusão que fica sem cueca. Então, Vigia é o personagem da Marvel que não usa cueca e fica nu o tempo todo. Cara, e é que eu vi uma foto dele aqui no Vigia Marvel, né? Aí a aparência dele é tipo de um anão careca gigante, né? Usando uma toga. Anão careca gigante. Me explica essa definição, por favor. Ele parece um anão. Ele tem as perninhas e o bracinho assim. Ei, mano, ele tem a cabeça chata, João. Eita porra, é do Zé Walter? Ei, tu fingia ser esse. Zé Walter. Mais pior Zé Walter. Aí tem uma foto dele aqui, mano. Tem uma foto dele aqui junto com o Pantera Negra e o Quarteto Fantástico. Aí ele, tipo um anão, só que gigantão assim, mano. Que diabo é isso aqui? Um anão gigante, tô vendo aqui. É, mano, anão gigante é muito relativo, viu, Daído? Eu tô querendo saber o que é anão gigante, cara. É tipo Tyrion gigante, pô. É tipo gigante. Eu mereço, cara. É tipo Tyrion gigante. Como é que existe um anão gigante, cara? Eu tô tentando entender, não tô conseguindo. É porque o anão, ele tem uma aparência, macho. Ele tem as pernas curtas, os braços curtos, tem a cabeça grande. Tu tá dizendo que os anãos são deformados, teu merda? Que é deformado é você, ser da friendzone. A cabeça grande foi pesado, viu, doido? Anão gigante. Meu Deus. Mas a gente nunca parou. Eu nunca parei pra pensar nisso. O que é que distingue um anão de uma pessoa baixa? É a aparência. É, mano. Porque o cara tem a aparência de anão, mano. O cara tem... Geralmente os anões são parecidos com aqueles carinhos, lupa-lupa. Se for parecido com lupa-lupa, é um anão. Pelo menos isso aí é da minha concepção, entendeu? Eu putaria, velho. Aqui, Didi, ó. Tá aqui, ó. Um anão gigante, ó. Como aqui. Cadê o anão gigante? Isso é pornografia, porra. Tá aí, mano. Olha aí. É o que o Joel falou. É, mano. Qualquer site que o Samuel bota que tem 3x no final, não clico não, viu, mano? Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui não é anão nem aqui nem na China, porra. Vai, tá pra porra. Agora quem tá sem vai gritar. So good. Never felt so good. Hasta la vista, baby.